Salvador, TAM 3305, formação alto. TAM 3305, aguarde cópia Recife. Aguarda. Seria a saída prevista? Pucacaju. Pucacaju, ciente. Portugal, 020 on gate 11, requesting push and start. Clear, report side for taxi, Portugal 020. Clear for push and start, call for taxi, Portugal 020. TAM 3305, pronto, cópia. Pronto, cópia, TAM 3305. TAM 3305 para Recife, autorizado nível 330, via Upper Whiskey 58. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador opera em 1-1-9. Confirmando 1-2-0, décima 8. Controle Salvador aciona 5-0-6-6. O TAM 3305. TAM 3305, Recife, nível 330. Pelo Peruísta 5-8. Decola 1-0, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle 1-2-0, décima 8. Lance 11, 5-0-6-6. Correto, chame para pushback acionamento, TAM 3305. Amarelo. Torre, copia Vitor Bravo Lima. Afirmativo, prossiga. Vitor Bravo Lima confirma término de reboque e agradece a cooperação. Gente, boa noite. Obrigado, senhor. Buffy Portugal 020, request taxi. Portugal 020, clear taxi via April 1, India Alpha. Holding point runway 10, contact ready for departure, QNH 1013. Taxi via April 1, India in Alpha, holding point runway 10, QNH 1013, Portugal 020. Portugal 020, clear lineup and takeoff runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Lineup and takeoff runway 10, Portugal 020. Toyota 3305, pushback, estacionamento no 9. Autorizado, chame para o táxi, TAN 3305. Autorizado, TAN 3305. Salvador, gol 805, tem a informação alvo. Boa noite, 05, boa noite, identifique-se desse mantendo os meus pés, o time de Salvador, 903, vou direto ETAP, a chegada é a Mari. Direto ETAP, com a Mari, o gol 805, descida 2 meus pés, 1003 padrão. Velocidade recomendada para o gol 805, senhor. Pode manter a presente velocidade até mais próximo, só quando necessitaria. Positivo, vai manter 290. Barcelona 714, essa é a identificação desse aparador de meu pés, altímetro em Salvador 1013, chegada na Mare. 2000? 3000, 3 de terceiro. 1013, chegada na Mare, Barcelona 714. Zero two zero airborne at 270 departure 120.8 Well, 120.8 Crash departure 020 Bonnet Hair. Departure 0.18 at Portugal 020 airborne passing now 2200. Yeah, Portugal 020 radio contact on the parking climb maintain level 370 before Puka departure. Climb and maintain flight level 370 on Phuket departure, Portugal 020. Sino 4, vou direto tá. Direto e tá, por favor, fecha o bar. Para o táxi, POB de 155, 3 horas e 30, alterna Natal. Só um minuto, centro. Então, 3305, táxi de Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 10. Chame pronto, ajuste 10 no 3. 13 via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, pois estará pronto, tá? 3305. Boa noite, 3600. Boa noite, identifique desse mantenha 4000 pés, ou que nem tem Salvador 903, chegada na área, voo etapa. 4600. 1003 voltímetro, descendo para 4000, na pro de TAP, 3600. 4000 TAP. A redução 805. Gente, repetindo para 220 em TAP. Está livre, velocidade a critério. Informe iniciando uma outra redução. Quase tchau. De altitude é também em TAP, igual 805. Está livre da restrição vertical em TAP, 805. Obrigado. 3305, 4090, pronto. Torre Tan 3305, 4090, pronto. Tan 3305, por gentileza, modifique seu transponder para 5465. E após tem livre alinhamento e decolagem da pista 1-0. Vento 1-1-0 graus com 1-0 nós, TAN 3305. Acionando 5465, livre decolagem da 1-0, TAN 3305. Está livre aproximação e como estabilizado no lucro de apoio. Informação desestabilizada, localizadora lá de cima. Portugal 0-0, canal C, center frequency 12545, backup 126.85. 125.45, backup 126.85, Portugal 0-0, bye-bye. TAN 3305, decola aos 36, controle 1-1-9, confirmando 1-2-0.8, controle, boa noite. 2-0.8, TAN 3305, boa noite, bom trabalho. Localizador, minha pista vista, bom 805. Boa noite, 05, completo sua aproximação, chame a torre Salvador em 1-8-6-2-0. 86, gol 905, obrigado, até daqui a pouco. Controle, boa noite, TAN 3305, passando 2500. TAN 3305, boa noite, suba e mantenha o 330, saída PUCA. Saída PUCA 330, TAN 3305. Livre pouso 1-0, gol 905. No 4 livre leste, como estabilizado no localizador, desça para 2000. Desce para 2000, informarei estabilizado no 7-4. Controle TAN 3305, por gentileza, poder coordenar a proa de Aracaju, estamos bastante atrasados. Gente, mantenha, escute agora, 3305. TAN 3305. 3600, desça para 3000 pés, permanece 1003 no altímetro. 3600. Controle Salvador, boa noite, 557, autorizado até 150. assistente da informação alfa, solicita quando possível, se possível, voar direto à posição estável. Web 5716, sendo identificação, vista para 4.000 pés, o altímetro em Salvador no 013, Lourdes para interceptar a chegada Mari. Para 4.000 padrão, para interceptar o procedimento, 1013, né? Afirma. Obrigado. Confere, 1013, Web 5716. Ok, 1013, Lourdes 4.000, 5716. A 3305 está autorizado, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, tá? 3305, muito obrigado. 714. Estabilizou, tio. Completa sua aproximação, chama a hora, torre instaladora, frequência 118, decimal 6. 18.642, boa noite. Boa. 3600. VLS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado no localizador. 2 mil pés, estabilizado para 3600. Capitaneiro, manda de chocolate. Gol 1805, falou.